Zwitski, zitten para deze tijd dat er wel eens een patroon met je lijkt te gaan zitten. Is er nog verder het voortje is wel van kiezen. Janela 333, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, no caso negativo, 128 decimal 35. Boa noite, patrão de Salvador. Boa tarde, papai meu Luiz Brasil, passou aqui no estádio LF, F810, São Sebastião. Jesus Brasil, que continua com esse nosso campo, Maria Pichaleiro. Mas, escuta. Azul 2702, um atraso conhecido no setor a informar, presença livre e motor. 2 direita solo 12 nos palavras. Funcionando 3-1-5, está autorizado a final do procedimento ILS X-Way, ficha 1-0, deixa para 2-7, altímetro 1-0-1-9, reporte estabilizado. Trago FIOS, autorizado sinal, com contato. Autorizado da CREC, Turin Gillette, solas 47, a porta está livre. 2 de leste com a vista grande. Eu acho que eles acessam quando os pés dão a luz. Alemanha, destino 0. Alemanha, 0, 5, 0, 7, 5. 13 no 5, solo 53, direita, solo 12 no 9. Fernanda, direita, solo agora 1, 2, 1, 9, 6, 3, 9, 6. Fernanda, 1, para o nível de voo 070, ajuste altímetro 1019. O 4003 está autorizado a final do procedimento ILFC, que chama 0 de separadores a 10, altímetro 1019. Pista para o nível de voo 1060. Controle Salvador, bom, azul 2996 na mão alfa. Azul 2996, contato na data da decolagem, sua via sai da mão, transição, WhatsApp para o nível de voo 180. Sobe via mão, WhatsApp para o 180-2996. Negra 2231 no controle Salvador. A tela de identificação. Sexta. Hoje é descida para o nível de voo 070, autorizado chegada com o MED 1, altímetro 909, voe direto com o MED. Bruno 397, autorizado em decolagem, estamos 0, 0 graus e no 0 graus. A linha decola 0, 97. Confiota, controle Salvador. Romeo Serra Golfiota. Mantenha condições do ar 1, tá aí? O voo do axé, altímetro 909, reporte passando fora da barra. 109, reporte passando fora da barra. Desça para 3 no 10, altímetro no 019, cancelada a redução de nível na posição ITAP. Registrado na aproximação agora 11 horas 7 milhas, 197, passando entre o voo 070 em DC para 2 no 10, Embraer 190. Passando o Kilo Romeo Oscar, controle, Salvador. Estou passando o Kilo Romeo Oscar, mantém o corredor Vera Cruz, temos tráfego do Axé a 1.6, aproximadamente 4 minutos do farol da barra. Mantenha o número de pessoas que escreveu o corredor Vera Cruz. Reporte 40 para ingresso no corredor internado. Agora a autorização. Controle Salvador, 2996. 2. 308, na 397. Pelo menos 20 milhas, ou direto no ataque. Mantenha a proa 2 proa 290 azul 2996, aguarda a autorização para voar direto no ataque. Gente, mantenha a proa e aguarda a autorização para o ataque 2996. Como 885, boa tarde, essa identificação deve trazer a chegada a ponto para o nível de voo 080, ajuste altímetro no 019. Controle, muito boa, boa no 397, de novo. Aguarde. Guarda. 208, estação de decoração, aqui apresenta o proa, limite o localizador. Também a proa, estação do localizador, do inferno, está mantendo 500 nós. Claro. Voo 397, contato radar na decolagem, se você sair da sua voo na transição ótima, para o nível de voo 360. Gente, sobe via São Voo, São Voo, direto para o 360, na 397. Voo 1964, desça para 4010, altímetro 0019. Azul 2996, após desvios, está autorizado voar direto Lençóis. Deixa para desvios, voa Lençóis 2996 já. Salvador, o voo 1397 solicita a possibilidade de mótiva. Aguarde com a relação. Obrigado. Autorizado direto com a 1885. Voo 2018, para o localizador, curva direita para o 065, reporte estabilizado. Atenção, vamos lá, se controle. Passando tiro Romeo Oscar, para posto de microfone com fim, desça para 1.100, desça para 1.100, aguarde a autorização para voar, para ingressar no corredor com fim. Até o Veracruz, desça para 1.100. Mantenha a proa e desça para 1.100. Gol 1.964, desça para... 3 para 4.06, altimetria 0.19, resolve a velocidade 2.09. Utilizou o sinal azul 4.00. Azul 4.003, chame torre 1.18, decimal 9.5. Será que 5, corrido, 8.04, é passado pelo Marco, não comprei a informação. Não comprei a comunicação de controle. Estou recebendo a proa 080. Para manter a Veracruz, aguardar a autorização para o confronto. Foi na proa de Monte Serra, o quilômetro Marco está ingressando no corredor de confronto. 089, certo? A noite está autorizada para o procedimento elétrico de custo no zero, custo para 2.10, altimetro no 0.19, reporte de alcance. Aviso alto, estabilizado, 19, as duas, ponto 0.8. Gol 1397 está autorizado, voar direto, ótima. Direto, ótima, 1397. Gol 1994, desça para 3.10. 3.10, 1994. Parede 2231, autorizado para subir para o número de voo 050. Foi em Fortaleza, o 3366, pronto, quanto era o pistola de ar, não foi então, Salvador. 3366, não vai ter posto para aguardando. Agora, 7 milhas, pode 737, 800. Eu preciso de 66, como eu já tenho mais duas aeronaves fechadas com a Fluxus, mandou ir na linha após a terceira na final. Você escuta 737, 66. 1.8, decimal 9.5. 2.95, abraço, obrigado. Locais, um atraso contínuo no setor a tomar. Certo. 1397. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 3. Aguarde. Gol 1964, reduza para a velocidade de aproximação, traço informado anteriormente, agora 5.5 mil. Azul 5073, controle. Azul 5073, serviço radar encerrado 57 milhas sudoeste de Salvador, mantendo de voo 180, chama agora o controle Fiel, 120, acima 1, prossiga diretamente. 0, voo 20 no ar. Controle Salvador, identificação do serviço, chegada ao médio 1, para o meio de voo 060. Como 885, desce para 4007, alto no 0019. Está autorizado o final do procedimento de RF com seção 0, desceu para 207, altimetro 0019. Bom, 964, tal da chave, exato. Hoje é só que tinha a situação, o número de saída. 40, 964. A 32231 não ocorre. Autorizado o final do procedimento de RF com seção, desceu para 210, não consegue estabilizar. Copiado azul 2996, controle CNC que está na fora da colada de Valença, da matrícula azul 2703, confere. O 1885 vai para ação para sequenciamento, que vai ter isso a proa 230. Limite travou nessa proa por 1,8 milhas. Já o 0,9. Aquilo, como eu acho, autorizado por 1,7, vai por 1,00 graus, 1,09. Ok, nível 1,07, aqui é vantagem. 2666, de código 4, controle soldado 0898. Bom, 2018, obrigado. Boa tarde, tá? 3366. Controle, estão rodando 3366, devolvo na sua escuta, perceba você da bomba, transição pro ti. 3366, contato radar na decolagem, se você sair da bomba, transição pro ti para o nível de voo 370. 370 sobre via, tá? 3366. 1185 para o localizador, esquerda, proa 145, desce para 27, está autorizado a final do procedimento de LF, que foi visto 1-0. 145, está autorizado o adresse Cognito. Direto Cognito, tá? 3366. Cognito. Tenente Cognito. 3366 pro a da posição Cognito. Tenente Cognito, tá? 3366. Autorizado 2231. Passarei 2231 no chame Tony. 118, decimal 951. Tony 118, decimal 95, 2231. Passarei 2231, não confirmo os alcances. Negativo, encontrará quando se fizer. Se for uma frequência, tem como checar a frequência, ele está tentando entrar em contato com o controle? O controle não recebe o ajuda 703. Autorizado pouso visto no 0, 1-0-0 graus, 1-2-9. Batalha 2-2-1, livre pouso. Você está fazendo que está entrando aquela de Maduro, pô. Controle Salvador está aqui, ó. Desça para 317, alternador no 0, 19, cancelado a recepção do mesmo na posição citada. Pode ser o ponto de pré-guarda. agora está autorizado a final porque não é TLS, a ser pista na zero, você para 2 e 3, no ponto estabilizado. Azul 73, controle Salvador. 85, autorizado por 0, metro 100 graus, 1 no norte. Bem bom, obrigado, autorizado por Batista, 1 no 0, 2 no 2, 2 no 3. Radar, contestar. Código transporte 5540. Suba de Mantelli de voo 33028 a tráfego. Suba de Mantelli de voo 33028 a tráfego. Está presente no ingresso a vista. Dan 3366, afirma. Suba, emandando o voo 330 devido a tráfego, autorizado pelo centro de equipe do adresso a Buco. Azul 2703, contato radar 52 milhas, sudoeste de Salvador. Suba para o voo 340. Teria condição de informar qual seria a proa da presente posição para voar direto para os outros? Autorizar direto para os outros, azul 2703, sua para o mesmo voo 340. Estabilizado NS 3560. Dan 3560, chame torre 118, decimal 95. Dan 3366, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. 403560. 185, 123, somos 2 decimal 9. Decimal 1, trabalho, pegar. Autorizado pouso no 0, pouso no 1-0, controle Salvador, acende a identificação desta linha chegada com o nosso tema para o livro de voo 050, ajuste a telefone 019. Tudo em 703. Chama agora o centro Recife. 126. Decimal 0. Na 0128. Decimal 8. Está autorizado o sinal do procedimento LF X-Way, questão 0, já separa 2 a 10, alternativa 0, 1 e 9, o ponto está autorizado. Salvador, Azul 2930. 2930, contato radar na decolagem, fica via saída da transmissão WhatsApp. Fica via saída da transmissão WhatsApp para ver se você é no 60. Tô no 60, vamos transmissão WhatsApp, Azul 2930, sobe via. Salvador, Azul 2930, solicita da presente a esquerda para o WhatsApp, direto para o WhatsApp. Aguardo para o WhatsApp, direto para o controle Salvador. Acione identificação, está autorizado chegada no MED 195 Salvador 10119. Reporte de altura. M3 está autorizado descida para o MED 050. Controle Salvador, Azul 2930, pode prosseguir direto para a Riva 60? Autorizado, Riva 160, Azul 2930, sem restrição. Sem restrição para o 60, graças a 2930. Direto no WhatsApp, 2930. Salvador, Azul 2930, a manter a proa 300 da informação por mais 10 milhas. Autorizado, proa 300, Azul 2930. Chame torre 118 decimal 95. Salvador,